alborotada costeia cerca que a primavera acordou as flores. Nem sabe onde partiu a gana de enlouquecida buscar amores. Alborotada perde a tenência, não tem querência nem tem rodeio. Se vai solita sem rumo certo, força da vida não tem costeio. Talvez a noite berrando fundo, pelo sereno e a brisa mansa, sigam no rastro do teu perfume e este romance desate a trança. Pelas canhadas das primaveras, quantas perdidas buscando a guarda, seguem solitas costeando cerca, deixando rastro. Alborotada, lembras que eu sou o Deus supremo, teu como bênção seguir as flores. No ciclo eterno das primaveras, mesclar perfumes, buscando amores. Alvorotada perde a tenência, não tem querência, nem tem rodeio. Vai solita sem rumo certo, força da vida não tem costeio. Talvez a noite berrando fundo, pelo sereno e a brisa mansa, sigam no rastro do teu perfume e este romance desate a trança. Pelas canhadas das primaveras, quantas perdidas buscando a guarda, seguem solitas costeando cerca, deixando rastros. Alborotadas, seguem solitas costeando cerca, deixando rastros. Alborotadas.